acabar comigo e arruinar o meu viver. Tentarão me destruir e minha voz emudecer, mas com Jesus eu venci o inimigo. Aqui estou e com Jesus vou prosseguir. Mas com Jesus eu venci o inimigo. Aqui estou e com Jesus vou prosseguir. Quando tudo para mim parecia já perdido, mesmo quase desiludido, ao Senhor clamei assim: Senhor, atende a minha oração, não me deixes perecer, me livra da destruição. Senhor, atende a minha oração, não me deixes perecer, me livra da destruição. Ao Senhor eu darei glória, a minha alma alegre está, e um hino de vitória em seu louvor irei cantar. Ao Senhor eu darei glória, a minha alma alegre está, e um hino de vitória em seu louvor irei cantar.